3601, nos chama agora o centro restrito. 125-1 no Alberto, 133-25. 1-2-1-2-5-1-1-3-3-2-5-3-6-0-1, bom dia. Motor, Oceano Airway, 2 segundos para pushback, acionamento. περιοχή με τάξη με το εισηκόνο. Περιοχή με τάξη με το εισηκόνο. Ευχαριστώ preset control Salvador, sem identificação, lista para 4 mil pés na chegada bom, ajuste altímetro no 009. Liberado, velocidade em pouco. Né, minha vez, moro pronto para ataque 145 POB 3 horas e 50 autonomia, alterna Galeão. Minha vez, 5 horas, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 2009, taxi e Índia. Índia, acorda pronto, ponto de espera, minha vez. 358, bom dia, sem identificação. Desça para 5 mil pés na chegada, bom. Ajuste de altímetro 1009. 5 mil pés. Correto. Mono, ponto, espera da 10, pronto. 25 na linha com a pistão na zero, vento 10 graus, 2 naves. Autorizado, alinhar e decolar, 962. Objeto 9737, autorizado a final do procedimento LSXY 10, desce para 2 mil pés, altímetro 1009, reporte estabilizado. Objeto 9737, copia o controle. Copio, desce para 2 mil pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. TAM 9358, autorizado descrita para 3 no pé. Controle autoriza pós-pelo, voo externo para o 9737. Externo negativo. Ok, mantém chegado. Uno decolou uns 4 e 5, chame 19.8, por favor. 19.8, bom dia. Senhor, bom dia, chame 6251, Dael. Chame 6251, contei contato radar na decolagem, tudo para o nível 360, Marcelo Dael, após livre direto bridge. Subir 360, após Dael, direto bridge, chame 6251. Após lida, direto bridge. Após lida, direto bridge, 6251. estabilizou na 737. Completa final, chama agora tudo em 118, decimal, 951, bom posto. 1895, obrigado. Escolhi o Xenia 625, seria possível para o de bridge? Está presente? Está presente, autorizado direto, Leida. Leida, 625. Salvador, bom dia, UF 9737, nacional, tudo baixo travado. 9737, por autorizado, pista 10, vento 030 graus, 029. Autorizado, pouso na pista 09737. Ah, vamos preencher esse separador de peça de 9, confirme a calibra da velocidade, então na 3.8. Livre da restrição de velocidade. Ah, sim, livre da restrição de velocidade, então na 3.8, aparece a brigada, obrigada. Chanel 625, conforme instruções do centro Recife, está presente o BTF Bridge. Direto do Bridge, 62, agora. Livrou 9-0, 9-7-7. 737, eu sou o Solo 5-1, ataque civil Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. Na 6251, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-95. Pips agora, 251-3395, Oceania 6251, bom dia. Coisa. 9358, chama agora a torre 118 décima base. 1895 da 9358, obrigada. Salvador, bom dia, até 9358 estabilizada. Dia até 9358, depois autorizado pista 10, 130 graus, 029, check trem. Pouso autorizado na 10, trem baixo travado, até 9358. Alfa Juliette Portão 9. Alfa Juliette Portão 9, da 9358. fora. Qual? Ah, então. É, bota isso aí pra eles, depois a gente vê. Não. Valeu. Matou. Foi mal, hein? Curta.